meia lua inteira, supaco, a cara do fraco, estrangeiro gozador, cocado, coqueiro baixo, quando engano se enganou. São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, foi pego sem documento, terreiro regional. Poeirarara, poeirarara, terça-feira capoeira, rarara, tá no pé de onde dela, rarara, derradeiro rarara, verdadeiro rarara, não me impede de cantar, rarara, iarara, tá no pé de onde dela, rarara. Bimba, birimba, mim que diga, tá com carame, cabaça, barriga. Oh, oh, oh, São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumiu na praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a praça capital. Poeirarara, poeirarara, terça-feira capoeira, rarara, no pé de onde dela, rarara, derradeiro, rarara, verdadeiro.